Grande Serra, Francisco, você chama no zap dele, o 99736713, ele vai deixar a cartela onde você estiver. Também com a Cleide Mototax e a Dona de Dudé no centro da cidade. E a transmissão fica por conta da gente, da equipe da Fronteiras FM, todo domingo, das 11 ao meio-dia, logo após o programa do Roberto Carlos com Tony Oliveira. Programa Roberto Carlos, o melhor de Roberto, com Antônio Oliveira, aos domingos, das 9 às 11 da manhã. Olha aí, aproveite grande promoção da J. Souza Mármores e Granitos. J. Souza Mármores e Granitos está com uma grande promoção no granito São Gabriel Preto, de 600 por 550. É lá na J. Souza Mármores e Granitos, na rua Abílio Alves, bairro Mutirão, saída para Caldeirão Grande do Piauí. J. Souza Mármores e Granitos. Vendedores autorizados do Cariri da Sorte em Fronteiras, a Detinha do Bela Vista, Fábio no Alto, na Avenida José Aquino de Souza, ali em frente ao Fórum, também a Dona de Dudé no Centro, o Ian, locutor Ian no bairro Panorama e o Dedé no Poço da Areia. Cariri da Sorte, esse da Sorte, sorteio todo domingo das 11 ao meio-dia. E Fronteiras tem Hortifruti Guatuense, qualidade que dá gosto. Hortifruti é qualidade que dá gosto. Recebe frutas, verduras e legumes toda terça e sexta-feira. No Hortifruti você dispõe também da parte de mercadinho, produtos de qualidade para abastecer sua despensa. E toda segunda-feira, aquele peixe da hora, peixe de qualidade, não é piaba, é peixe de qualidade. No Hortifruti Iguatuense, fica localizado aqui em Minha Fronteiras, na Avenida José Aquiles de Souza, ali vizinho à loja J Móveis, no centro da cidade, organização do meu amigo popular galego. Como todo mundo conhece, galego do Hortifruti. Olha aí, promoção Dia das Mães da Giganet Telecom. Quer ganhar um smartphone Xiaomi Poco M5S novinho? Siga nossas regras. Primeira regra, siga nossa página. Segunda regra, marque 3 amigos nos comentários. Terceira regra, confira se está tudo em dia, se você está com a mensalidade em dia. E lembrando que é necessário ser um cliente ativo para participar. Não fique de fora, o sorteio será realizado no Dia das Mães, então aproveite a oportunidade de presentear um alguém especial ou até mesmo se presentear e boa sorte. Giganet Telecom, o melhor para você. E continuando aqui com o nosso apoio cultural, na sequência, aí eu vou destacar para vocês as notícias estaduais. Aproveite a promoção dos seus sonhos. É a Semana dos Colchões Eni. Conjunto Box Casal, molas ensacadas Topázio por 999 ou 12 de 99,90. Conjunto Box Casal em molas Eurosono por 899 ou 12 de 89,90. Unibox Casal Eurosono por 499 ou 12 de 49,90. Semana dos Colchões Eni. Na loja, no site, o melhor está aqui. Olá, meu nome é Eduardo, eu sou um alcoólatra. Minha vida girava em torno da bebida e afundava cada vez mais. Só eu não enxergava, quase perdi família, emprego, sei lá. Consegui parar de beber graças a Alcoólicos Anônimos. Se você quer parar de beber, procure o AA. Eles podem mesmo te ajudar. Em Fronteiras, visite o grupo de Alcoólicos Anônimos Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizado Avenida Manuel Valério, Centro de Fronteiras, Piauí. Reuniões às quartas-feiras, 7 horas da noite, e aos sábados, às 5 horas da tarde. Se o seu problema é beber, o problema é seu. Se o seu problema é parar de beber, o problema é do AA. Alcoólicos Anônimos, uma nova vida com sobriedade, serenidade. Evite o primeiro gole. Conta de água atrasada nunca mais. Aproveite as facilidades e fique em dia com a Gespisa. Tem desconto de 100% nas multas, juros e correção monetária. Mais descontos de 20% no valor da conta para pagamentos à vista. E tem mais, parcelamentos a partir de 12 meses, com entrada super facilitada. Negocie, não perca esta oportunidade. Fique em dia com a Gespisa. Governo do Piauí, aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Mulher, que bicho grande é esse, mulher do céu? Oh, mulher, aqui é um pepino. E olha, mulher, esse abacaxi, coentro, cebola, os corra linda. Mulher, tu comprou isso aonde? Aqui em Fronteiras. Aqui? Aonde? Agora deixa com eu, com o Machaguinho. Rapaz, fale, seu Zé. Chegou Hortifruti Guatuense, o estourado de Campos Sales, agora também em Fronteiras. E já chegou fazendo o maior sucesso nas comadres. É o verdurão mais estourado do Brasil. Hortifruti Guatuense. Lá tem tudo. Da macaúba ao usado de coco, do abacaxi ao pirim, do pepino ao agrião, do quiabo à cebola, do mamão ao ai. Ai, comadre, pensou em fruta e verdura? Nós agora tem Fronteiras, Hortifruti Guatuense. O verdurão mais estourado do Brasil. Preço lá embaixo, atendimento de primeira qualidade, entrega ligeirinha, comadre. Graças a Deus que chegou, comadre. Hortifruti Guatuense, o verdurão estourado. E atenção, comadre, toda terça e sexta chega a novidade. As carradas, direto lá do Vale do São Francisco. É fruta e verdura fresquinha, fresquinha e baratinha, baratinha. Hortifruti Guatuense, na Avenida José Aquiles de Souza, 871, em frente à panificadora Bom Sabor. Hortifruti Guatuense, o verdurão estourado do Brasil. Agora também, aqui em Fronteiras, direção é dele, nosso amigo Francisco. Arrocha, Chiquinho. Eu quero correr muito. A gente tem que se cuidar. Minha família está toda vacinada. Aí sim, eu fico tranquila. Quanto mais gente vacinada, menos vírus e menos doenças circulam. Procure um posto de saúde e atualize o seu cartão de vacina e o da sua família também. Vacinar tem futuro. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho. Aqui tem futuro. Uma premiação de tirar o chapéu. Mas é pra colocar muito dinheiro e poder comprar tudo o que deseja. São 15 mil reais. Eu falei 15 mil reais em vale compras no quarto prêmio do Grande Serra Premiada. 2 mil no primeiro, 3 mil no segundo, 3 mil em vale compras no terceiro, 15 mil em vale compras no quarto prêmio e 15 vales compras de 300 reais. Domingo 23 de abril, pacote de mídia só 5 reais. Grande Serra Premiada, sua chance de virada. Autorizado pela Secap. Rubem Lopes. Presente, é Delvais Ferreira. Aqui. A Piauí Preve está fazendo a prova de vida dos inativos e pensionistas do estado. Baixe o aplicativo Meu RPPS e siga as instruções. É fácil, rápido e respeita os protocolos de segurança. Tudo virtual. E a convocação é por etapas. Fique atento ao mês do seu nascimento. Prova de vida da Piauí Preve. Vivaldo Silva. Aqui, Vivinho da Silva. Realização Piauí, Governo do Estado. Seleção de ofertas Paraíba. Os favoritos da loja, com preços imbatíveis. Lavadora 10 quilos, só 10 e 52,90 sem juros. Lavadora semiautomática 14 quilos, apenas 10 e 69,90 sem juros. Refrigerador duas portas, só 10 e 269,90 sem juros. Eletro, móveis, tecnologia e muito mais em até 10 vezes sem juros. Seleção de ofertas Paraíba. A Giganet Telecom leva muito a sério quando o assunto é qualidade e inovação em internet. Por isso vem se destacando no Piauí, levando até você a conexão dos sonhos, com planos de super velocidade e com preços que cabem no seu bolso. 80 mega, 79,99. 200 mega, 104,99. 300 mega, R$119,99. 400 mega, R$129,99. E 500 mega, R$149,99. Todos os planos têm incluso plataformas de streaming como HBO Max, Deezer, TNT Esportes e muito mais, totalmente grátis. É isso mesmo que você ouviu. Todos os nossos planos têm incluso plataformas de streaming totalmente grátis. Vem pra GigaNet e garanta a sua melhor conexão, além de diversão para toda a família. Assine já 0800-188-0800. GigaNet Telecom, a melhor pra você. GigaNet, promoção Dia das Mães. Quer ganhar smartphone Xiaomi Poco M5S novinho em folha? Fácil. Se liga nas regras para poder participar. Primeira regra: siga nossa página no Instagram, @GigaNet_Telecom. Segunda regra: marque 3 amigos nos comentários na foto oficial do sorteio. Terceira regra: confira se está com mensalidade em dias. Lembrando que é necessário ser um cliente ativo para participar. Não fique de fora. Sorteio será no Dia das Mães. Então aproveite a oportunidade de presentear alguém especial ou até mesmo se presentear a você mesmo. Boa sorte, GigaNet Telecom, a melhor pra você. A GigaNet está do seu lado, a GigaNet está do seu lado. GigaNet Telecom, a melhor do Piauí. Vem ser Giga, 0800-188-0800. GigaNet Telecom, a melhor pra você. Olá, amigos ouvintes da Rádio Fronteiras FM. Estou passando para convidar você e sua família para participar conosco do programa Família, uma Bênção Divina, que vai ao ar todos os sábados, com reprise nos domingos às 15 horas, 3 horas da tarde, aqui na Rádio Fronteiras FM. Programa Família, uma Bênção Divina, com a apresentação desse amigo de vocês, Rui Gomes. O que você faria com R$3? Aqui no Cariri da Sorte, você pode ganhar uma Honda Bros e R$35.000. Confira! No quarto sorteio, tem uma moto Honda Bros 0km mais R$35.000. É uma Honda Bros mais R$35.000. Uma Honda Bros para você curtir a vida e R$35.000 para fazer o que quiser. Ainda tem R$2.000 no primeiro, segundo e terceiro sorteio e R$6.000 no Super Giro da Sorte. São 20 prêmios e R$300. Você pode ganhar uma Honda Bros mais R$35.000 com apenas R$3. É demais! Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. A menina forte cabe, é do Cariri, é daqui. É daqui! É, tá aí, Cariri da Sorte, essa premiação magnífica. Aí você pode ser contemplado aí, é só acreditar na sorte. Primeiramente, Deus, abaixo de Deus, acredite na sorte, você vai ganhar. Com apenas R$3. R$3 é o valor da cartela do Cariri da Sorte para este final de semana, para esse domingão agora. Apenas R$3. Cariri da Sorte. A Fronteiras FM está também no YouTube. É só digitar Tony Oliveira Locutor na barra de pesquisa e se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Fronteiras FM 87,9. A rádio que toca o seu coração. Alô, amigos da Fronteiras FM, aqui fala Ângela Silva. E todo domingo eu estou com você no nosso programa Bodega do Maguila. Muita música, imitações, piadas sem graça, prêmios, a sua participação. Tudo isso num programa altamente mais ou menos, especialmente pra você. Conto com sua audiência, hein? É a Bodega do Maguila, o pior programa do rádio, todo domingo a partir das 4 da tarde. Aqui na Fronteiras FM 87,9. Não perda! Bodega do Maguila! Rádio Fronteiras FM. O WhatsApp da Fronteiras FM está no ar. Salva aí, 89 99939 8914. Mande seu áudio ou mensagem de texto. Mas olha, não esquece de dizer seu nome e seu bairro, hein? 89 99939 8914. O Zap Zap da Fronteiras FM. A Fronteiras FM está no Facebook. Siga nossa fanpage e acompanhe nossos programas ao vivo. É só procurar segurar. Rádio Fronteiras FM 87,9. E se ligar na gente. Estúdio Tony Oliveira. Gravações de vinhetas para carro de som, moto som, para todos os eventos. Gravações em pendrive e cartão de memória. Os melhores preços para você. Entre em contato com o radialista Tony Oliveira. Telefones 89-999-20-0058. 89-999-39-8914. Fronteiras Piauí. Estúdio Tony Oliveira. Fronteiras em notícia. Encurtando distâncias entre a versão e o fato. Boa tarde, Fronteiras. Boa tarde, Brasil. Obrigado pelo carinho na audiência Fronteiras FM, a rádio que toca o seu coração. Completando hoje a Fronteiras FM, hoje de parabéns, quem ganhou o presente é você, né? Nós sorteamos muitos brindes hoje na nossa programação. Agradecer o amigo, o locutor Ian José, pela força, pelo apoio. Agradecer a todos vocês que participaram. Sempre agradecimentos, né? E obrigado aos patrocinadores, os comerciantes que participaram desse dia magnífico da nossa programação de aniversário, programação especial, 19 anos da Rádio Fronteiras FM. Muito bem, vamos com as notícias estaduais com o apoio cultural Zen Imóveis, provedor Giganete, Sindicato Rural de Fronteiras, presidente Dr. Norberto Pereira, com as notícias estaduais. El Nino deve elevar as temperaturas no Piauí nos próximos meses, é o que diz climatologista. E o governador Rafael Fonteles assina decreto, onde ele declara a situação de emergência, né, por causa da chuva em 7 municípios. Olha só, pode ficar aqui já, ó. Olha só quem a gente vai conversar agora com o Ayrton Costa, que é técnico, né, da Defesa Civil, mas também climatologista, sempre está aqui muito solícito para a gente tentar entender, né, como é que fica essa situação climática no estado. Bom, hoje ele vem falando, representando a Defesa Civil, em relação a esses 7 municípios. Eu lhe perguntava, né, o que que isso de fato vai significar? Porque a chuva já está indo embora, não está? Ayrton, muito bom dia. Bom dia, né? Primeiro, entender o Sistema Nacional de Proteção Civil, ele envolve 3 entes, né? O governo federal, o estado e o município. E a Defesa Civil é como se fosse uma organização única, apesar das distinções que ela tem em cada esfera, né, de atuação. Daí, o trabalho da Defesa Civil envolve 3 etapas clássicas. Antes de um evento, no caso, por exemplo, chuvas intensas, durante e o pós. Nós estamos na fase do pós-evento. Ou seja, durante a fase que antecediu o evento, coube à Defesa Civil do Estado, em parceria com o município, monitorar a condição de rios, monitorar a condição das famílias. Durante o evento, a assistência da equipe de engenharia, o fornecimento de insumos básicos para manter essas populações. Retirar as famílias das áreas, mantê-las em abrigo seguro. Mas aí nós temos a questão do pós-evento. O que é o pós-evento? A gente sabe que as chuvas trouxeram algum tipo de dano, por exemplo, a estradas vicinais, a passagens molhadas, a algumas residências, e para isso é necessário um volume de recursos que a maioria dos municípios não tem em caráter emergencial. Então, qual é o papel do decreto? O decreto, além de ser um reconhecimento oficial da autoridade governamental estadual, legitima esses municípios a terem acesso à plataforma da Proteção Civil Nacional para ter acesso aos recursos necessários para ações reparativas. A gente está vendo as imagens aí, né? Muitas imagens que a gente recebeu durante esse período, né? Período chuvoso. Bom, eu queria colocar aqui a lista dos municípios, por favor, para ficar mais didático aqui para os nossos telespectadores. Batalha, Campo Largo, Piripiri, Domingos Mourão, Barra, Luzilândia e Pedro II. Esperantina ficou fora, né? Exatamente, né? Esperantina, inclusive, a gente quer parabenizar o Walter, a prefeita, a equipe da Defesa Civil. Nós vamos fazer um grande evento agora em maio e nós vamos escolher 3 experiências exitosas em Defesa Civil: Teresina, Esperantina e Picos, ok? para poder compartilhar com todas as CONDEX, com todas as defesas civis. E é interessante, você mostrou aqui esse quadro, né? Na verdade, é o norte, né? Exatamente, o norte. Nós trabalhamos com todo o Piauí durante o período chuvoso. Só que na fase final do período chuvoso, a gente percebeu que as chuvas se concentraram nesse perímetro, que é a bacia do Longá, Maratoã e Piracuruca. Montamos um grupo de trabalho. Todos esses municípios aqui estavam nesse grupo de trabalho compartilhando informações. Talvez o grande sucesso, né, ou seja, o motivo do sucesso dessa ação, que é muito importante durante esse período chuvoso, foi o fato de que os municípios colaboraram, os municípios se organizaram. Sem eles seria impossível fazer um trabalho assertivo e a gente trabalhou de forma harmoniosa para buscar a resolutividade. Foi a chuva, foi embora mesmo, Herton? Gente, o Herton, eu sempre tenho o celular dele aqui, o Herton, vai chover, e aí ele faz, já nos ajuda muito, né? Pois é, na verdade, como dizia a vovó, acabou que era doce, né? Ou seja, a chuva está indo embora. Na verdade, a gente tem ainda muita chuva na faixa norte, viu, Nery? Inclusive, vocês noticiaram. Peraí, ela está indo embora ou não está? Tem muita chuva? Porque, na verdade, a chuva migra. Ela começa lá no extremo sul, nos extremos, né? Lá por rumo de Corrente. E agora ela está no extremo norte, de forma mais intensa, e em Teresina, com um grande veranico. É claro que nós teremos chuva em maio, mas essa já não conta. A chuva de maio, ela é metade da chuva de abril e é esporádica. Então, para fins estatísticos, o período chuvoso finda agora, justamente na primeira semana de maio, com as poucas chuvas esporádicas, com muito calor, será uma temporada. A gente tem um El Niño aí formado, né? Então, causa muita. Muito calor. Época de El Niño significa sol na muleira, como o pessoal fala. Nós teremos muita luminosidade, muita radiação, cuidados adicionais, é claro, porque é uma época diferenciada. E as chuvas serão agora de forma esporádica. Teremos ainda alguns alertas, porque é o papel da autoridade meteorológica anunciar quando há alguma condição de risco, né, até a primeira quinzena de maio, mas a gente já não conta com a chuva como fato significativo. Bom, deve chover nesse feriado, sexta, sábado e domingo? Pouco. Não deve, então tá. Pouco, e pouca deve continuar assim até o final de abril, até o final, começo de maio. Exatamente, a condição muito esporádica, a taxa de acerto da previsão naturalmente cai quando as nuvens começam a migrar para o oceano. Esse decreto deve demorar pouco também? O decreto é justamente é um ato formal para facilitar essa tramitação, essa mobilização de recursos, e o Estado do Piauí vai acompanhar todas as ações no município. E é importante lembrar, terminou o período chuvoso, tem um gabinete de crise, esse gabinete de crise ele se adapta para a nova realidade que virá, que é o período da estiagem, viu, Nery? A partir de maio a gente começa o planejamento para o período da estiagem, para atuar de forma mais vigorosa em agosto. Ok, então, muito obrigada, viu? Obrigada por participar aqui no seu feriado, né? Acordar cedo aqui para trazer informações para o nosso telespectador. Obrigada, viu? Conte sempre com a gente lá, a Defesa Civil, somos todos nós. Tá bom, tamo junto, obrigada, viu? 14 horas e 40 minutos, acompanhando aqui Fronteiras em Notícias, com notícias agora destacando as notícias estaduais. Vamos mais notícias estaduais do Fronteiras em Notícias. Obrigado, minha gente, pelo carinho. É pela audiência. Mãe de estudante de direito desaparecido há um ano, ela contesta o inquérito e pede resposta. Nós vamos acompanhar mais uma aqui da TV Cidade Verde. Me parece que foi a notícia da... Bom dia, eu sou a Lucas Vinícius Monteiro. Desaparecido em si. Meu filho desapareceu após ir a uma festa no sítio Cantão com a ex-namorada, e nessa festa houve uma desavença, e desde então o desaparecimento do meu filho. Meu filho não tem perfil, meu filho é cheio de sonhos, sempre teve vontade de vencer na vida e crescer, ser alguém na vida. O meu filho não se jogou naquele rio. Existe um corpo que apareceu com 7 dias do desaparecimento do meu filho no IML, que eu questiono aquela ossada para fazer o reteste do DNA, porque existem sim indícios de envolvimentos familiares nesse DNA. E por que o senhor juiz não deixou a gente fazer o reteste, sendo que essa ossada não existe outra família questionando, a não ser eu. Não existe outra família questionando. E nessa ossada que está no IML, há um ano, tem uma deformidade que o meu filho tem na escápula da costa do lado esquerdo. Eu gostaria de perguntar ao senhor juiz, em que te afligiria, senhor juiz, o reteste? Por que eu não posso fazer o reteste daquele corpo que está lá no INL? Eu não estou pedindo para fazer de todos os corpos que aparecem aí em Teresina, que eu sei que são grandes quantidades. Eu estou pedindo apenas daquele corpo que está lá, que existe a deformidade que o meu filho tem. Eu exijo do Estado do Piauí a minha resposta. A ex-namorada, quem brigou com meu filho naquela festa, me deve resposta. O Estado do Piauí me deve respostas. É um direito que eu tenho, é um direito humano que eu tenho. Eu tenho um Deus vivo que não é corrupto. Eu tenho um Deus vivo que vai me dar respostas. Eu tenho um Deus vivo que eu não preciso denegrir a natureza, que eu não preciso sacrificar a natureza para estar tá clamando e ele me dar respostas. Eu tenho um Deus dos deuses, um Deus dos juízes, dos advogados. Eu tenho um Deus que me dará resposta. O meu Deus não me deixará sem resposta. Doa quem doer, eu vou ter respostas. Deus é mais. Nenhuma mãe na Bíblia que clamou a Deus, que chorou por um filho, Deus deixou sem ouvir as orações. Eu creio num Deus vivo e Deus me dará respostas. Aí, a mãe... Eu já esperava o final desse inquérito ser assim. Afinal, as pessoas só dão o que têm. É, o relato aí, a mãe de estudante de direito desaparecido há um ano contesta o inquérito e pede resposta. E pede resposta, né? Homem encontrado morto em estrada de povoado na zona rural. É na zona rural norte de Teresina. Um homem foi encontrado morto na manhã dessa sexta-feira, dia 21, em uma estrada vicinal, localizada no povoado Ave Verde, na região da Santa Maria da Cotipe, zona norte de Teresina, capital. De acordo com a Polícia Militar, a vítima já foi encontrada morta por moradores da região, que acionaram as autoridades policiais. Acionaram as autoridades policiais e então já foi encontrada a vítima, já foi encontrada morta por moradores lá da região. A vítima ainda não foi identificada, mas que teria sido esfaqueada na barriga e estava com as vísceras expostas. As primeiras informações que se tem que são de que os moradores encontraram ele deitado em uma estrada carroçal, a vicinal, a carroçal, né, no Ave Verde, lá no Ave Verde. Então, eles ligaram para o 190 informando o caso. E chegando lá, foi constatado então que ele realmente estava morto. Ele teria sido esfaqueado, informou o capitão Cláudio do 13º BPM. Não há informações sobre quem teria então cometido o crime. A perícia criminal foi acionada e uma equipe do Instituto de Medicina Legal, IML, fez a retirada do corpo do local. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, DHPP, vai ficar responsável pela investigação. Dia do Tiradentes, a Polícia Militar entrega medalhas e viaturas durante sanidade. A Polícia Militar do Piauí realizou nesta sexta-feira, dia 21, data em que homenageia Joaquim José da Silva Xavier. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, uma solenidade alusiva marcada pela entrega do espadim Tiradentes aos alunos do primeiro ano do curso de formação de oficiais da Polícia Militar do Piauí. Uma simbólica que os cadetes, né, poderão então agora utilizar em atos solenes. No evento foi realizado esse evento no quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Piauí. Ocorreu também a entrega de medalhas do mérito operacional aos policiais que mais se destacaram então no serviço operacional e tempo de serviço, além também de quatro viaturas, duas motocicletas para reforçar o policiamento em Parnaíba, Fronteiras, Simplício Mendes e Teresina. Durante a oportunidade, foi entregue mais quatro viaturas e duas motocicletas para reforçar o policiamento em Parnaíba, Fronteiras, aqui é a nossa Fronteiras, Simplício Mendes e também Teresina. E durante a oportunidade, o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Sheivan Lopes, anunciou melhorias que serão implantadas ainda neste ano na corporação. Neste 21 de abril, estamos comemorando o Dia de Tiradentes, que é o patrono das polícias militar do Brasil. A Polícia Militar hoje celebra a recepção aos cadetes que receberam o espadim. Tiradentes arma e símbolo do aluno do curso de formação de oficiais da Polícia Militar, agora oficialmente da Polícia Militar, que serão os futuros comandantes. Em um ato contínuo, premiamos então aqueles que se destacaram na operacionalidade com a medalha do mérito operacional e também a medalha, por exemplo, tempo de serviço, 30, 20 e 10 anos. E premiamos aquelas unidades que mais se destacaram, com viaturas e motocicletas, as unidades que mais se destacaram. Semana que vem nós iremos através da Secretaria de Segurança Pública e do Governo do Estado, novas leis que irão modernizar a Polícia Militar. E isso irá possibilitar, em junho, no aniversário, a polícia, grandes promoções e crescimento da instituição, para sempre melhor servirmos e protegermos o povo do Piauí. Muito obrigada pela confiança, muito obrigada à nossa tropa que se dedica diuturnamente, assim como fez Tiradentes, dando a sua própria vida pelo povo do Piauí, destaca. Então, está aí, ainda durante o evento, que contou com a presença dos militares, dos cadetes, várias autoridades do Estado, o vice-governador do Piauí, Temístocles Filho, comemorou que até julho deste ano, mais de 1.000 policiais serão convocados para compor o quadro da Polícia Militar do Piauí. Hoje comemora-se no Brasil o Dia de Tiradentes de todas as polícias militares de todo o Brasil. E aqui no nosso estado, o governador Rafael Fonteles está dando a maior estrutura para a nossa polícia. Até julho deste ano, mais de 1.000 novos soldados vão integrar a Polícia Militar do Piauí. Isso significa dizer mais segurança para o nosso estado do Piauí, reforça. Na ocasião, o secretário de Segurança Pública do Piauí, Chico Lucas, parabenizou os oficiais, a informação, e agradeceu à Polícia Militar em geral pelos relevantes serviços prestados no Piauí. Quero parabenizar todos os oficiais que hoje estão se formando, recebendo o espadim nesta solenidade muito bonita e simbólica para a Polícia Militar. No dia de Tiradentes, no dia da Polícia, que é um dia que representa todos os oficiais. E nós estamos aqui abraçando esses novos oficiais, mostrando o quanto a sociedade é grata e acompanha e com carinho, né? Aí tem muito carinho pela Polícia Militar do Estado do Piauí completa. Estiveram também presentes na solenidade o prefeito de Teresina, doutor Pessoa, o presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, desembargador Ilo Almeida, o secretário de Estado da Justiça, coronel Carlos Augusto, dentre outros. Parabéns à Polícia Militar, parabéns à Polícia Militar aqui que integra a família aqui da Polícia Militar, da 4ª Companhia de Polícia de Fronteiras. Quero aqui parabenizar todos vocês na pessoa do nosso comandante aí, né? Do nosso comandante, Capitão Gilson. Parabéns a todos vocês. Hoje, dia de Tiradentes, da Polícia Militar. E hoje é dia 21 de abril, hoje é dia aniversário da Fronteiras FM, completando hoje a nossa Fronteiras FM, 19 anos, que foi ao ar pela primeira vez. E a direção-geral, doutor Norberto Pereira. Parabéns, Fronteiras FM. Sete empresários que são alvos da operação de celulares roubados são negação de impostos. Há pelo menos sete empresários que foram alvos da operação, interditados 1 e 2, e que resultou na prisão de 650 produtos eletrônicos ilegais em Teresina e também Piripiri. Um dos empresários com loja no shopping da cidade teve prejuízo de cerca de 1 milhão. Segundo a polícia, Leonardo Moura Cavalcante, da Léo Imports, que foi preso na primeira operação, pagou a fiança de 52 mil e foi liberado ontem novamente. Ele foi alvo de operação. Os empresários que são investigados: Cícero Feitosa Silva Piripiri, de lá da cidade Piripiri, Cícero Céu, Marcos Daniel Lopes de Brito, da Estilo Céu, Vanlécio de Oliveira Torres, da Lourinho do iPhone, Wesley Lucas Lima, da Rony Celular, Bruno Ferreira, da Rocha, da Brad Bessas, também Wendel Shape Lima Gomes, da Maguin Cell, Leonardo Moura Cavalcante, da Léo Imports. Nas buscas, então, as apreensões de ontem, interditados 2, foram apreendidos 5 mil em dinheiro, 3 armas, 10 aparelhos celulares roubados. O delegado Zanata, superintendente de operações integradas da Secretaria de Segurança, informou que o empresário Wendel Shep teve um prejuízo de 1 milhão com a operação. Shep é proprietário de uma das maiores lojas no shopping da cidade. Ele vai responder pelo crime de descaminho e em sua loja foi encontrado 4 celulares roubados, informou Zanata. Jovem de 20 anos assassinado a tiros em município do Piauí. Um jovem identificado por José Felipe José Felipe Ribamar, de aproximadamente 20 anos, foi morto a tiros no cruzamento entre as ruas João Bandeira e Padre Domingos, na noite de quinta-feira, dia 20 de abril, por volta das 10 horas. Segundo informações de populares, foi de que o jovem foi executado após dois homens que estavam em uma motocicleta se aproximarem e efetuarem vários disparos de arma de fogo contra a vítima, que foi a óbito no local. A polícia foi acionada e fez o isolamento do local até a chegada da perícia. O caso será investigado pela Polícia Civil de Piripiri, para localizar os envolvidos no homicídio. O prefeito de Ipiranga, Elvis Ramos, participa de encontro com o governador Rafael Fonteles. O prefeito do município de Ipiranga do Piauí, Elvis Ramos, do PT, participou na noite desta quinta-feira, dia 20, no Palácio de Carnac, de uma reunião com o governador Rafael Fonteles. Rafael Fonteles se reúne com prefeitos e discute sobre investimentos. O governador Rafael Fonteles se reuniu nesta quinta-feira, dia 20, no Palácio de Carnac, com prefeitos dos territórios Vale do Sambito e também entre rios. O tema central do encontro foi investimentos em obras públicas e ações em conjunto com os municípios. A proposta de governo é reforçar parcerias para ofertar melhores serviços à população em diversas áreas, principalmente na saúde, educação e segurança pública. E nós vamos acompanhar agora, no Fronteiras e Notícias, boletim informativo direto da Rádio Secom Teresina. Nós estamos com uma parceria com a Rádio Secom e Governo do Estado, vocês acompanhando direto da agência Rádio Secom Teresina. Notícias da agenda do governador, notícia do nosso estado do Piauí. O governo do Piauí, por meio da Secretaria de Estado para a Inclusão da Pessoa com Deficiência, está lançando, nesta quinta-feira, dia 20, o Plano para a Inclusão das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista do Piauí, que foi desenvolvido em parceria com a SEDUC, SESAP e SASC. Para o secretário Mauro Eduardo, que explicou mais sobre o objetivo do projeto, esse plano visa uma ação integrada entre a administração pública, os municípios, os conselhos estaduais e municipais de defesa dos direitos das pessoas com deficiência e as entidades que atendem às pessoas com transtorno do espectro autista. O objetivo desse plano é fazer com que essas ações integradas, tanto o governo do estado, quanto o município, quanto as secretarias envolvidas, como a política de educação, a política de saúde, a política da assistência social, elas possam chegar àquelas pessoas que têm o transtorno do espectro do autismo. Com isso, o governo do estado, mais uma vez, sai na frente, fazendo com que as pessoas com TEA possam ter a sua qualidade de vida melhorada, possam ter os seus direitos assegurados, possam fazer com que a rede de atenção às pessoas com deficiência no estado do Piauí, sobretudo a rede de atenção à saúde, à educação e à assistência social, possam atender as pessoas com transtorno do TEA. Na oportunidade, também está sendo apresentado o projeto do Centro Especializado de Atendimento às Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, que planeja reunir em um complexo integrado os atendimentos realizados por uma equipe multidisciplinar composta por neuropediatra, psiquiatra, psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, musicoterapeuta, assistente social, dentre outros, onde pessoas com transtorno do espectro autista e suas famílias possam ter um atendimento especializado com diagnósticos, tratamentos e terapias, independente de faixa etária, contemplando suas especificidades. De Teresina, Ana Vitória. O governo do Piauí inaugura nesta sexta-feira, dia 21, às 7h30, a reforma e ampliação do Centro de Ecoterapia de Parnaíba, localizado no 2º Batalhão da Polícia Militar do Piauí. Também será feita a entrega de uma van adaptada para o centro, pela Secretaria de Estado para a Inclusão da Pessoa com Deficiência. Segundo o secretário de Estado para a Inclusão da Pessoa com Deficiência, Mauro Eduardo, o Centro de Ecoterapia de Parnaíba vai atender todas as pessoas com deficiência da planície litorânea. Entregaremos também uma van adaptada que vai facilitar, né, o deslocamento das crianças, dos pacientes que são atendidos pelo centro. Este centro, ele é importante porque ele melhora a qualidade de vida das pessoas. Nós sabemos que a reabilitação através do cavalo tem um efeito muito positivo na socialização das crianças com autismo, na inclusão dessas pessoas, na comunicação. E para nós, enquanto CEI, enquanto governo do estado do Piauí, através da determinação do governador Rafael Fonteles, é mais uma ação, é mais uma conquista, é mais uma ação de inclusão às pessoas com deficiência, atendendo aqui a meta do governador de descentralizar as políticas de inclusão para as pessoas com deficiência no estado do Piauí. E essa entrega deste centro vai melhorar bastante a vida das pessoas com deficiência que residem ali na planície litorânea. O Centro de Ecoterapia de Parnaíba foi criado em 2005 e desde então vem atendendo várias pessoas, entre crianças e adultos, sendo a maioria pessoas com deficiência intelectual e com transtorno do espectro autista. De Teresina, Emerson Rios. Aí, boletins informativos direto da Rádio Sercom Teresina, você acompanhando no Fronteiras em Notícia. Nos acompanhando então mais boletim informativo, Rádio Secom. Direto da Rádio Secom Teresina, vamos acompanhar. O governo do estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí, segue com os serviços de restauração da PI-113, na zona urbana de José de Freitas. As intervenções avançaram em etapas e teve início com o objetivo de contemplar toda a recuperação da base de solo, drenagem superficial e lançamento da nova capa de asfalto. De acordo com o diretor-geral do DER, Leonardo Sobral, o aspecto socioeconômico e a intensa movimentação de veículos motivam esse cronograma de ações na rodovia, que visa promover a integração de norte a sul do estado do Piauí. O programa Estradas Seguras, que tem o objetivo e o foco de fortalecer a conservação e a manutenção de nossas rodovias, já é considerado um grande plano de gestão de rodovias pavimentadas. E com isso acreditamos que iremos cumprir a nossa meta estipulada neste programa para garantir de forma significativa a segurança das pessoas, da população que precisa deslocar em nossas rodovias. Iremos assim promover uma integração de norte a sul do nosso estado através de estradas seguras. Vão ser 85 quilômetros recuperados desde o posto da Polícia Rodoviária Federal na BR-343 até Cabeceiras, incluindo a travessia da cidade de José de Freitas, visto que a rodovia ficou comprometida em decorrência do período chuvoso. Após todos esses serviços, a rodovia vai receber sinalização vertical e horizontal, uma intervenção de grande abrangência que vai garantir mais segurança e conforto à população. De Teresina, Ana Vitória. Aí, Ana Vitória, direto de Teresina, boletim informativo Rádio Secom. Obrigado, Fronteiras. Obrigado, Brasil, pelo carinho, pela audiência. Você está na Fronteiras FM, a rádio que toca o seu coração. Hoje de aniversário, a nossa Rádio Fronteiras FM, hoje completando 19 anos no ar, te fazendo mais feliz. Obrigado a você pelo carinho. É com a nossa Fronteiras FM. Mais boletim informativo, Rádio Secom? O governador Rafael Fonteles esteve reunido nesta quinta-feira, dia 20, no Palácio de Karnak, com Fábio Russo, CEO da CCR Aeroportos, Josi Tibério, gerente executiva de comunicação e relações institucionais da CCR, Washington Bonfim, secretário de Estado do Planejamento, Vitor Hugo, diretor-presidente da Invest Piauí, Jonas Moura, secretário de Estado dos Transportes e Pablo Santos, secretário de Estado do Turismo. A CCR Aeroportos é a concessionária que administra o aeroporto de Teresina. A empresa veio apresentar o que já foi realizado e os próximos passos, além de alinhar com o governador as metas para melhorar o equipamento e o turismo. Rafael Fonteles fala sobre a reunião. Recebendo a empresa CCR Aeroportos, que venceu a concessão federal para o aeroporto de Teresina. E o Fábio está aqui, ele já vai... dar uma boa notícia aqui para o povo do Piauí, que as obras de ampliação do terminal de passageiros, que vai passar inclusive a contar com dois fingers, né, duas pontes de embarque e ampliação de toda a área, melhoria do serviço, parque de aeronaves, essas obras devem começar no próximo mês. Está tudo correndo aqui com toda a burocracia para que a gente possa ajudar a CCR a cumprir esse cronograma que foi acordado com o governo federal. Então, o aeroporto de Teresina passará a ter uma outra estrutura muito melhor, no mesmo local, mas bem mais ampla, para melhorar o transporte aeroviário aqui na nossa capital. Fábio Russo, CEO da CCR Aeroportos, mostrou ao governador Rafael Fonteles o que estão fazendo e o que vão fazer no aeroporto de Teresina. Nós ganhamos a concessão de um lote de aeroportos, que inclui o aeroporto de Teresina. Nós fizemos uma fase inicial, que são investimentos muito leves no começo, apenas para levar eles para um nível mais básico de operação, algumas pinturas, reforma de alguns banheiros, mas isso é o básico que a gente fez até agora. Então a gente veio comunicar a ele, explicar para ele, mostrar o projeto, debater com ele os projetos agora que a gente chama de fase 1B, que é quando a gente de fato coloca o aeroporto num outro padrão de qualidade. Ainda segundo Fábio Russo, a empresa vai fazer reparos na pista de pouso e decolagem, ampliar o terminal, construir dois conectores que ligam o terminal ao avião. De Teresina, Raílde Jansen. Aí, Raílde Jansen, direto de Teresina, boletim informativo, Rádio Secom. É isso aí, cidade, muito boa tarde. Boa tarde, Fronteiras, boa tarde. Minha Fronteiras, meu Brasil, Fronteiras FM. De parabéns hoje, aniversário, completando 19 anos no ar, fazendo mais feliz a rádio que toca o seu coração. Muito bem, minha gente, assim nós chegamos aqui ao término do nosso jornal Fronteiras e Notícias de hoje, finalzinho do nosso jornal Fronteiras e Notícias, só agradecimento, agradecendo aí o carinho, a audiência, né? Obrigado a todos vocês que participaram diretamente ou indiretamente do sorteio, dos brindes hoje, da programação especial da Fronteiras FM, no aniversário da rádio hoje. E eu quero mais uma vez aqui chamar a atenção aqui das pessoas que foram contemplados, os ouvintes, na programação especial, no sorteio dos brindes. Vamos aqui com os colaboradores e os contemplados, os sortudos, sortudas. Uma caixinha de som, que foi um patrocínio todo especial de João Oliveira, e quem ganhou a caixinha foi Dona Iraci Freire, lá do Mutirão. Um boné, que foi um patrocínio de Luísa Cosméticos. Quem foi contemplado? Leó Pereira, da Cachoeirinha. Uma queijeira, que foi um patrocínio todo especial de Jaqueline Construções. O contemplado foi Adão Silva, que ainda não veio pegar o boné. Também o Leó Pereira não veio pegar o boné. A Dona Iraci já pegou a caixinha de som, já mandou pegar, né? O Adão Silva ainda não veio pegar a queijeira, mas vem. O Mercantil Santo Antônio patrocinou duas Marinex e o contemplado foi o telefone terminação, o código é 85, a terminação é 4726. Terminação 4726. Aí, se não aparecer esse contemplado aqui, né? Aguardar, ele aparecer, ou ela, ele, não sei, a terminação do foi contemplado com as duas Marinex, um patrocínio todo especial do Mercantil Santo Antônio, a pessoa do proprietário Valdeci, É o telefone final, o código 85, repito, terminação 4726. É Ceará, né? Tivemos também um bolo de chocolate, que foi um patrocínio especial da panificadora O Pão da Fé. E quem ganhou o bolo foi a Dina Duarte, da Trieste Bicicletaria, Trieste Bike Show, lá na rua Abílio Alves, saída para Caldeirão. Ela mora lá perto, ela vai pegar o bolo dela lá, né? É isso aí, Dina. Tivemos também um pacote de ração para cães, patrocínio todo especial da Rações Vitorino. E já vieram pegar, foi a Maria Lailane, né? E também a Lavine. Também um kit de limpeza, que foi um patrocínio todo especial do Mercadinho do Gola, lá no Mercadinho do Gola, lá no bairro Panorama, né? E quem foi contemplada foi a Wanda, da rua José Ribeiro Filho. Ela vai pegar o kit de limpeza dela lá no Mercadinho do Gola, lá no Panorama. Pega lá, viu, Wanda? Duas cartelas do Cariri da Sorte. Cariri da Sorte é premiação magnífica, como sempre, para esse final de semana. A cartela somente R$3,00. R$3,33. E o patrocínio do Cariri da Sorte, duas cartelas, na pessoa do representante do Cariri em Fronteiras, né, do regional, o Eudinho. E quem ganhou as duas cartelas foi o Cariri da Sorte também, que é nosso parceiro, né? E quem ganhou as duas cartelas foi a dona Luzimira, lá do Mutirão. Ela já veio pegar. Boa sorte, dona Luzimira. Cariri da Sorte, todo domingo sorteio, das 11 ao meio-dia. Tivemos também uma caixinha de som, patrocínio todo especial do Trailer Center Cell, do meu amigo Tatá. E fica lá na Praça da Telemã, na Avenida Landry Salles. E quem foi contemplado foi a caixinha de som, a Francisca Maria do Acampamento. Já vem pegar. Tivemos também um kit presente, patrocínio todo especial do Comercial Bezerra, de Marlene Zé Bezerra e Filhos. Quem foi contemplada foi a Neuma, aqui que mora próximo à rádio aqui. Vizinha rádio, a Neuma, já vem pegar aqui no Bela Vista. Tivemos também uma pizza, patrocínio especial da Pizzaria Maria Helena, pizza deliciosa da cidade. Quem foi contemplada, Emily e Edna, aqui do Bela Vista, já vieram pegar. Aí vão pegar a pizza lá, saborear, né? Com a boca, que é bom. Três cartelas de ovos, que foi um patrocínio todo especial da Frutaria Guedes, na pessoa do proprietário, seu Guedes. E as contempladas foi a Alane Sá, minha gata Alane, a minha cunhada Aparecida Sá, ganharam ovos, né? E também a Marlene do Comercial Bezerra. Vão pegar as cartelas de ovos lá no na Frutaria Guedes, Frutaria Mercadinho, lá em frente à casa do Zé Dubão, na Avenida 7 de Setembro. Minha gente, um forte abraço a todos vocês, bom final de semana, abençoado final de semana, acima de tudo, Deus, abaixo de Deus, saúde e paz, paz e saúde, e vamos esperar que ainda vai chover, hein? Forte abraço, até segunda-feira com o programa Estação 87, das 8h30 às 11h, às 11h30, e o Fronteiras e Notícias, do meio-dia a 1h da tarde, se Deus quiser normalizar o horário do segunda. E domingo a gente se encontra, domingo, viu? Domingo, das 9 às 11, com o programa mais romântico da Fronteiras FM, Melhor do Rei Roberto Carlos, Encontro com o Rei. E também domingo é dia de sorte, com a Grande Serra Premiada, após o programa do Roberto, a transmissão Grande Serra Premiada. Então fica aqui o meu abraço, meu carinho. Bom final de semana mais uma vez. Tchau, tchau, valeu, forte abraço. Deus os abençoe, parabéns. Fronteiras FM, parabéns a todos nós pela existência da Fronteiras FM. Parabéns, Tono Oliveira, doutor Norberto, Tono Oliveira, todos vocês, toda a minha Fronteiras. Você acompanhou mais uma edição do seu noticioso do meio-dia. Fronteiras FM, a rádio que toca seu coração, seu coração. É a nossa voz, rádio comunitária, mais informação, rádio comunitária. É mais cultura e lazer, é educação com prazer. A gente tá com a bola toda e a nossa voz tá na área. Nossa rádio é comunitária. Nossa rádio é comunitária. Propaganda é investimento. Invista aqui. Fronteiras FM.